pessoa da qual você mais confia, que seus próprios interesses se sobressairão. Juízo final, ficha limpa, pode crer, prova aí o fogo que há dentro de você. Juízo final, ficha limpa, pode crer, prova aí o fogo que há dentro de você. Juízo final, ficha limpa, pode crer, prova aí o fogo que há dentro de você. Juízo final, ficha limpa, pode crer, prova aí o fogo que há dentro de você. Tem espaço com quem quer me derrubar, eu tenho o dedo no gatilho e vou atirar. Você vai invadir sua mente, te fazer perceber qual é real e o que deve ser. Eu sou skate, eu sou skate. É isso mesmo, rap vai ativo, é o som do movimento. E agora pra surpreender você, diz o final, rap peso, pode crer. Juízo final, ficha limpa, pode crer. Prova aí o fogo que há dentro de você. Juízo final, pode crer. Prova aí o fogo que há dentro de você. Juízo final, pode crer. Prova aí o fogo que há dentro de você. Juízo final, pode crer.